Seja bem-vindo à solidão de um poeta rimador. Jeez. O nome desse som é Deserto das Perguntas Sem Resposta. Tava trampando com uma fome que até me causou dor. Sem dinheiro, com a mente cheia, comecei a compor. Que passei por cada fita que adquiri experiência. Sei que Deus te dá vitória com teste de resistência. Pedalei vários quilômetros por não ter o do busão. Andei de bermuda furada por falta de opção. Atravessei vários desertos, nadei pelos sete mares. Japa de igreja vazia, superlotação dos bares. Agora valorizo a pulsação de cada artéria. Tenho a força que preciso pra lutar contra a miséria. Só na areia movediça valorizo a terra firme. Se não atuei na cena foi pra não queimar meu filme. Só jogando rebatida, que se pontua na trave. Eu nunca tranquei a mão no peito, só perdi a chave. Sei que a caminhada é longa, devagarinho eu chego. Não sei se um dia eu pago, mas é pra Deus que eu devo. Melhor de vaga de camelo procurado de Suzuki. Que preso na quebrada de Nike, eu giro um mudão de que chute. Ouvi gritos desesperados de quem ignorou o chamado. Que era de cima, não da parede, onde o Deus era de barro. Várias miragens nos fizeram sentir incapacidade. Procuramos oásis nos quatro cantos da cidade. A mão do mal te faz sentir peixe fora do cardume. Promete rosas da espinho, exala falso perfume. Noite fria, o nevoeiro esconde estrelas e astros. O inimigo me percebe. Do meu fracasso, a força da tempestade apagou todos os meus rastros. Mesmo com o peso da bandeira, não deixei cair meu mastro. Só com quatro de miopia, três de astigmatismo. Enxerguei muito além de pedras quando olhei pro abismo. Viveremos no deserto implorando pelo perdão. Vai faltar água sobre a areia, cada pergunta sem resposta será um grão. Muito obrigado. Mr. Magui N.I., faixas do disco Chinelo com Prego, um projeto que, se Deus quiser, um dia sai. A falta de recurso dificulta, mas a gente tem um objetivo que é vencer, certo? E passar a mensagem, com certeza. Muito obrigado muito aí pra obrigado quem gostou, geral quem gostou aí, prestou também, atenção. Tamo junto. Salve pros mano aí. Salve pra todo mundo aí, tamo satisfação. Junto. Obrigado, Zé Elias, tamo junto, rapaziada. E eu sou de São Vicente, e eu não sou macaco.